último ano, um novo amanhecer. Joiada se levantou, pronto a vencer. Unidos em aliança, o povo se ergueu. Em Jerusalém o coração se encheu. Com armas nas mãos, prontos a lutar. O Filho do Rei veio pra reinar. Como o Senhor prometeu, a esperança renasceu. Viva o Rei, nosso Salvador. Em alegria louvamos com fervor. O povo se alegra sem temor. Na casa do Senhor, Ele é o nosso amor. Os levitas cercaram, guardando a verdade. Com corações ardentes, clamamos em unidade. A casa de Baal derrubamos com fé. O Senhor é nosso Deus, só a Ele eu me entrego. Com louvores e cânticos vamos celebrar. Na presença do Rei, prontos a adorar. Como o Senhor prometeu, a esperança renascer. Nossa canção.